No ponto de espera 18, do meia torre e o ajuste 1014. 14, 18, 6, 5, 8, 1, direita. Oxené 6319 para cópia. Obrigado. Autorizado Guarulhos, 360 nível, via Pesolu 21, e prossegue de acordo com o plano. A decolagem da 10 com curva à direita, subida arbor, com após arbor DCT Elefa, e em Elefa intercepta o Pesolu 21. O controle 1935 e o transponder 50 no 5, Oxené 6319. Oxené 6319, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolu 21, após conforme o plano. Decolagem da pista 10, saída arbor, transição Elefa, depois direto Elefa. Intercepta Pesolu 21, controle 19935, transponder 5015. Guarda 5811. Web 52, correção, Web 5811, ali mantém pistão no zero. Ali mantém, 5811. Pan 3304, Same Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 360.28, obrigado, boa semana. Está autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 1, 10 graus, 12 mais. Alinha e decola o objeto 5819. Pan 3304, Zulu Eco Charlie, contato radar 70 milhas nordeste de Salvador, reporte ponto Delta descida. Pan 3487 na escuta do solo. Charlie, vou ir na proa da rotatória, reporte no ponto de alta descida. Positivo, objeto 5819, autorizado a decolagem mantendo proa até 5000. Mantém proa após 5000 direita, 5819. 50, desce para 2000 pés, que negar no 0 no 4, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000, 1014, autorizado LS, camará. Estabilizou no 982. Voo no 982, completo sinal, Sami Torre, 118, decimal milha. 86, obrigado. LS, X-Ray. Voo no 982, continue a aproximação, guardando pista livre, o vento 110 graus, 122. 982. Sinal de pouso. Chegou o esquilo. Informe o código, transponder Whisky Zulu. Whisky Zulu mantém as condições visuais, 1500 pés, reporte através de Paris. Aniso. Prossiga. Webjet 5811, decolado aos 47, controle 119, decimal 35. 1935. Controle Webjet 5811. Webjet 5811, mantém a proa até o nível 050, contato radar, saída árvore. atendo aí, peço 5 reais. TAM 3859, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 125, alterne 133, 25, TAM 3859. Via Alpes Zulu 44, decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Eudes, para interceptar Alpes Zulu 44. Controle 119 decimal 35, acione 5020. Autorizado Guarulhos, 660, 510, saída da Euleda, eu disse para interceptar a Pedro 44. 119-35, controle, aciona 5020, 3487. Corre rápido e chame pronto, 3487. Zero. Tá, 2 milhas do de Simbra. E 250, continue a aproximação e placa no externo baixar travado. 2085. Baixa-rua solicita sinal 065. Confirme. Baixa-rua para ter aeronave que vai passar no Travês Salvador aí para continuar a vitória da conquista no 085. Havia a possibilidade de sinal 065, Mike Serra Gold. Autorizado, nível 065, Mike Serra Gold. Autorizado, 065, para Mike Serra Gold. Bom, 982, pronto. Bom, 982, tá livre o táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1982. Oxenê 6250, tráfego avistado, vento 1900 graus, 119, autorizado pouso, pista 10. Oi, 50. Trip 5494, estabilizado no localizador. Trip 5494, complete final de Sami Torre 118, decimal 6. Torre 186, Trip 5494. 1982, autorizado o gate 5, ingresso para o pátio principal, gate 5, via Juliette. Via Juliette, pátio principal, gate 5, 1982. Salvador é o trip 5494. 5494, continua a aproximação, reporta no externo, baixado travado. Acusarei no externo, embaixo travado, trip 5494. Está autorizado, o spec acionamento, chame táxi. Fame Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Papá, vai mais cerrado, vai chamar Recife, 260, alterna 288. Dois quilos de loja, próxima. Rotatória visual para 17, autoriza encurtar final. Fome torre 118 decimal 6, whisky quilo Zulu. 286, graças. 5414 no 4 no externo, embaixo e travado. 5414, tráfego avistado, vento 090 graus 129, autorizado pouso pistão 0. 5414 no 4. Alfa, repórter Antônio Juliette, 6250. 3.017, 8 quilos do gol. Oito nono, vou direto Elefton. Manda Elefton, 5-8-1-1. Obrigado. Trip 5-4-1-4, me escuta da tua? Sou escuta, senhor. Trip 5414, confirma pra mim como recebe o papi da 190? Uno Sami Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 288. Gente, obrigado. Então, final da 17, desligou o contrato na final da 10. Ajusta pra prosseguir como número 2, autorizado? Gente, o uísque que usa o Lúcio ajusta como número 2 na aproximação do campo. O vento 090 graus, 1-1 nós. O uísque que usa o Lúcio. Aguardando autorização para pouso. 090 para 1-1 nós. Aguardando autorização de pouso. Terceiro usando para encontrar a campo número 2. Torre o trip. 5414 informa o tráfego na final da 107. Não interfere com a sua aproximação. Pois é. Para sua informação, o papi, a mil pés, foi quando nós conseguimos ver as luzes. E elas estão batendo 2x2 junto com o glider. Gente, o trip 5414, obrigado. Salvador, Oxa 62, Geral 6311 para o táxi. 156, 4 horas, cada um. Oxa, né, 6319, observe o tráfego da companhia ingressando no pátio, táxi com cautela pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 186 e o ajuste chame 14, boa viagem. Obrigado, pátio Índia, verificando o tráfego da companhia, uma espera de 186, obrigado. Trip 5221 Sami Recife, 126 decimal 0, ao término 28 decimal 8. 1260, 1288, graças. Trip 5414, solo 56, frequência do solo 121 decimal 9. Diz que o Zulu informa o pátio que se destina. 4, taxia Alfa, reportante da Juliette. Pátio da DEI, reporta Lisandro Pisco até estacionar frequência livre, seu solo 56. Táxi da 3487 com 37 a bordo, autonomia de 4 horas e 6 alterna Galeão. Alfa Tango Tango, autorizado táxi até o ponto de espera da Taxi Sway da Baeté. O tráfego vai ingressar para o Pátio 4, para a DEI, após o mesmo autorizado táxi via pista, até a Lima. Na Lima, chama solo, frequência 121 decimal 1. Considera 1, 8, 6, 3, 4, 7. Quatro computação que vai livrar o Pátio via Índia, mesmo livrar a entrada da Juliette, tá livre Juliette, remoto no 4. Gente, faz a passagem do carro, tá livre o 3.4 no 4. É, essa confirma, moto 1 ou 1 ou 3? Moto 1 no 4, 354 no 4. 1 no 4. Xande 63 ou 9 na escuta da torre? Mais um minutinho só pra decolagem. Ciente, Xande 63 ou 9. Obrigado. Confirma o último que chamou a torre. Oxan 63 ou 9 chamou e está pronto. Oxan 63 autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 1, 1 0 graus, 1 0 nós. Alinha e decola. Alinha e decola 63 ou 9. Alô, tá me escutando? Três, quatro, oito, sete, ali mantém pistão no zero. Quatro, oito, sete, confirma. Ali mantém pistão no 03487. Ali mantém pistão no 03487. Oxan 63 1 1 decolada 01, controle 119, decimal 35. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Oxan 63 1 1 decolou na sua escuta. Oxan 63 1 1, contato radar, para nível de voo 360, saída. Acabou? Subindo então para o 360 na Arbor, Oxan 63, 1-1. Controle Ocean 63 no 1. Prossiga. Ah, ok, aqui cortou o sinal da mensagem. Então, 360 a boa, 63 no 1. Assim. Pan 3487, o vento 120 graus, 11 nós, autorizado a decolagem pista 10. Pan 3487. O trip 5595 Ilhéus, confirma o nível? 1-2 já. O 5595-130 Ilhéus, está autorizado, decola a pista no zero, curva direita, será coral, controle 119, decimal 35, aciona 5060, continua 0264. Nível 120, acho que na 30, né? Tem uma roda feita coral. O controle 5060, 3560, vem a 0, contra a confirmar. É, confirmando, transformando 0264 e o nível 120, reporte para o feedback acionado. 120-0264, o transformador acionado e reportará para o feedback acionamento do trip. Zulu, Caro Lourenço no meu pé, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 35, acena 0162. 3487, contato radar, Zulu para nível 360, saída da EL, Leda, voo e Leda. 360, saída da EL, Leda, direto Leda, 3487. Controle Ocean 63, o nono, posso estar de voz direto, sete. Mantém a saída, Ocean 63, o nono. Obrigado, mantendo a saída, 63. Olha, Salvador, está falando do Lula que traz no momento do trajeto de Salvador, está cruzando a radial 337, afastado 28 milhas, mantém 085. Chame táxi, é isso que eu uso. Oi, Salvador, bom dia, pastor 2-0. 3-0, prossigo. Chame só 1-2-1-9. Vamos, Salvador, bom dia, tá tudo bem. Romeu Zulu, Eco Charlie, estamos sobre Recife, 1260, alterno 1288. Recife, 1260, secundária, 128, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, para a cópia, não dois planos de sistema, sim. Confirma pelo destino. Aqui autorizado, reporte para ingresso, pista 97, Zulu. Ok, copiado, pista 20. Vou receber, chame Centro Recife, ano 260, alterno 1288. Pronto para decolagem, Zulu. Autorizado, ingresso. Centro Recife, 1251, alterno 1-3325. 397. Prossiga. Tem essa autorização tá pronta? Afirmo, só um minuto para cá, eu vou na 397. Custa 2-0, solo. Oh, te considera, custa 2-0. Boas 1-2, controle 1935, boa viagem. Dois 97 pelo copo. Campinha 397. Fono 397, 360 com fins, escogindo para Serra Bravo, Serra Papá. Autorizado, via Pesulu no zero, decola pista no zero, curva direita, saída Tael, Leda pós-bridge, controle 199, decimal 35, acena 5061. 360, São Paulo.